Torre Strip 5216 no ponto de espera da 10. 5216, autorizado a linha e decolada 10, o vento 10 graus com 10. Linha e decola 5216. Para 2000, reportarei localizador 4070. Decolada agora aos 50, controle 119, decimal 35, bom voo. Controle 1935, grato. Controle Salvador, muito boa noite, trip 5216. 5216, contato radar em decolagem, submantém a nível 170, restrito. Ok, subindo ao 170 restrito, trip 5216. No 884, complete final ILS, torre 118.6. 118.6, estabilizou ILS no 884. Torre Salvador, boa noite, gol no 884, tá visual com a 10, baixado de trabalho. 1884, tem pouso autorizado, fecha 10, vento 10 graus com 10 nós. Livre pouso 10, gol no 884. Salvador, tá 3561, informação Vitor. Boa noite para Brasília. Eu tenho autorizado 380, copia. Proceda. 3561 no Brasília, autorizado nível 380. Via Upper Zulu 17. Colada 10 com curva direita na subida Gole, transição Ofito. Aciona 5535, frequência do controle 119, decimal 35. Autorizado Brasília, nível 380, via Upper Zulu 17, decola 10, curva direita após saída Gole, Ofito. Transponder 5535, controle 10935, 3561. 109, chame pronto, pushback, acionamento, ajuste 10, 10, tá 3561. Bora. Boa noite. Salvador, boa noite, objeto 5836, ciência da informação Vitor, nível 330 para Recife. Boa noite, web 5836, Recife autorizado, nível 330, via Peruísque 58. Decola da pista 10, após a decolagem, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, aciona 5533, frequência do controle 119, decimal 35. autorizou Recife nível 330. Upper East 58, decola 10, curva esquerda, Puca, Caju, 5533, transponde 1935. 05, chame pronto, pressionamento web 5836, ajuste de altímetro no 0 no 0. Chamará, 5836. Ação 80 para 950. 662, chegada a Mari, desse mantinha 2 mil pés, ajuste no 0 no 0, vigilante. 2 mil, Mari no 0 no 0, possibilidade de efetuar a final de LS8. E 5216, voe direto a Aracaju. Autorizado direto a Aracaju para o trip 5216. Azul 4070, complete final ILS, torre 118.6. 18.6, tá já. Salvador, novamente o trip 5216. Prossiga. Possibilidade de solicitar o centro nível 170 pra gente até Aracaju? Afirmativa, 170 autorizado, final. Está autorizado então 170, em ascensão, trip 52 no meio. Salvador 3662. Prossiga, 3662. Possibilidade de efetuar o ILS 8. Fisque o TAN 3662, desse TAN até 2500 pés, 1010 o ajuste, fome passando o servidor 366. Após etapa, voo 366. Ok, 2500. Após a etapa, eu vou ser a vitória 366, graça 3662. Salve Salvador, boa noite, voo no 884, livrou na sua escuta. Boa noite, boa noite, 84, destaque se vê Alfa após Juliette, portão 612. Mesmo destaque, Alfa Juliette 612, voo 884. Tempo. Autorizado até 36109, chame táxi. Autorizado, minha passada táxi. Zero, sete, zero, solo 58, direito 219, solo, boa noite. 219, solo azul 4070. Salvador, boa noite, Azul 4070, Bru 190, nossa escuta. Boa noite, Azul 4070, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Táxi via Alfa, reportará antes da Juliette para ingresso, Azul 4070. Salvador, boa noite, até 3152. 3152, chegada a Mari, desse mantém a 2000 pés, ajuste 90, 90, informe o localizador. É, desce pra 2000, pode levar a Mari? Desculpa, Mari não, é Duna? Autorizado voar a ITAP, tá 3152. Que direto ITAP, tá 3152. Taxi via parte, Juliette Alfa, ponto esperadão 10, torre 186, ajuste 10, bom, vai, boa noite, na 3561. Autorizado, parte Juliette Alfa, ponto esperadão 186, obrigado, igualmente, na 3561. Solo, boa noite, Alfa, 3858, por gentileza, se eu poderia antecipar, qual seria a nossa subida para Fortaleza? Momo, transição pro ti. Momo pro ti, obrigado. Azul Airbus, ingresso Juliette, portão 08, Azul 4070. Ingresso Juliette, portão 08, Azul 4070. 5150, muito obrigado. 61, autorizando a linha decolada 10, 110 com 10. Autorizado, a linha decolada com 0, 3551. Está autorizado o ILS, deputado, o TAN 3662? Autorizado, ILS Whisky, informe estabilizado 3662. Informar estabilizado no Whisky 3662. Espera a restrição de velocidade, portanto 3152. Velocidade a critério, 3152. Obrigado. Decolado agora 06, controle 6935, morro. 935, graças, boa noite. E 5206, mantém nível 150, chama de centro Recife, 12685, alterna 12545. 12685, 12545. 737 aguarde. 3561. 561 na saída Gole, sub e mantém nível 380, vigilante. Para o 380 na Gole, tá? 3561. Dado ILS 3662. 3662, complete final ILS, torre 118.6. Que é a torre 1183, confirma? 186. 1186, boa noite, 3662. Boa. Salvador, tá 3662, boa noite. Tá na final, baixada de trabalho. Boa noite, avistado, pouso autorizado, ficha no zero, venha do 110 com 10. Autorizado, pouso no zero, tá 3662. Oi, tá pra avisar que o nosso embarque tirado tá... Já para 2000 agora, tá 3152. Sim, tá livre das restrições, desse mantém a 2000, 3152, forma o localizador. Informará. Ah. 561 no suba restrito a nível 360. 63360, 3561. Salvador, o 5836 da WebJet, tá no 5 para puxa sanamento. Autorizado, Web 5836, chame táxi. Chama não, 5836. Meia no passo 140, chega o centro aí, 1260, alternar 1288. Chega o pilar de frequência, 335, meu. 1260, alterna 1288. 260, alterna 1288. 335, meia 1, no grau de coragem. Whisky 50, decolada 10, com curva direita na subida da El, após Leida, após direto, posição Bidev. Aciona 5524 no transponder, frequência do controle 119.35. Bom, 1885, 360, São Paulo, Guarulhos, Upper Whisky 50. Vocês estão no zero, direita da El Leda, direto Bidev, após 5524 transponder, controle Salvador 1935. Correto, 1885, ajuste 10 no zero, chame pronto, pushback, sonamento. 10 no zero, chama, 1885. Solo, tá 3662, lembrando? 8362, táxi via Alfa e reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette, 3662. Via Índia, segunda esquerda, via Índia, portão 03, da 362. Índia pro 03, será 3662. Estabilizou na ILS, está 3152. 3152 complete, final ILS, torre 118.6. Obrigado, até mais. Boa noite, está 3152. 352 avistado, tem pouso autorizado na 10, 1110 graus, com os nós, eu venho. Livre pouso, 3152. 5836, está com 118 a bordo, 3,40 de autonomia, alterna Maceió para o táxi. via Juliette Alfa, ponto espera da 10, torre no 86, ajuste no 0 no 0, bom voo, boa noite, web 5836. Juliette Alfa, ponto espera 186, tenha um bom trabalho e um bom final de semana. Boa noite. Salvador, gol 604. 604, chegada a Mari, desse manter a 2000 pés, 190, ajuste, reporte localizador. 15 0 para 2000 pés, reportarei no curso localizador, gol 604. Mantendo ponto, espera web. Ok, fica atento ao aeronave da TAM na aproximação, após o Airbus, a linha mantém. Pode passar, Jeban, a linha mantém o 583.